geração. Pois o Senhor está à minha espera, mas o pecado mal me quer deixar passar. Meu ministério ele quer apagar, mas eu não vou deixar, não vou deixar. O Senhor está à minha espera, mas o pecado mal me quer deixar passar. Meu ministério ele quer apagar, mas eu não vou deixar, não vou deixar. Ela diz que é ovelha, mas no fundo é um lobo. Quando ela te apanha, faz de ti um bolo fofo. Te deixa no chão e ainda por cima te pisa. Tudo que ela quer é destruir a tua vida. Ela quer roubar a alma, então fica esperto. Não fica perto dela, porque senão fica de espectro. Fujo, fujo, fujo, porque senão eu vou cair. Se tentar resistir, de certeza eu vou cair. Somos tentados em escalão e os fracos vomitados só entrarão na glória do rei. Aqueles que são salvos, não queremos mais esperar, só queremos praticar. O sexo não é santo, muitos não engravidar. Pois cada um é tentado pela sua fraqueza. E se nós formos mortos, nós caímos de certeza. Essa tentação não vou enfrentar. Vou seguir a palavra, senão vou errar. Chega de mentir, chega de trair, chega de ser falso, é hora de agir. Satanás aproveita quando eu transpasso, Satanás se importa quando eu caio. Pra quem vê pra ele se eu tenho quem me ama? Pra quem vê no mundo se o céu me chama? Pra quem me importar com coisas materiais? Vem à minha frente coisas celestiais. Nova criatura, quero minha alma pura. Nem mundo entrar, fechamos a fechadura. Quero a diferença e fazer o ordenado. E nenhuma tentação vai me tirar do meu chamado. Quero que a tentação apodreça no inferno, quero fazer o que faço e chegar no seu extremo. O Senhor está à minha espera, mas o pecado não me quer deixar passar. Meu ministério ele quer apagar, mas eu não vou deixar, não vou deixar. O Senhor está à minha espera, mas o pecado não me quer deixar passar. Meu ministério ele quer apagar, mas eu não vou deixar, não vou deixar. A cada dia somos tentados, somos postos à prova. Variadas são as lutas e nas provas há quem reprova. As tentações são difíceis, mas não é possível vencer. Pois o Senhor é conosco, basta simplesmente ter fé. A caminhada é longa e a fadiga é a sombra. Por isso é necessário preparar-se para a obra. Tentação gera bênção quando são vencidas, e ela nos afasta de Deus quando ela é cedida. Dizem que a carne é fraca, conversa pra boi dormir. José foi como nós, mas conseguiu fugir. A bebida, homem e drogas não são mais fortes. Fica como os da N, trabalha com cortes. O mundo é cruel, ela nos deixa cicatrizes. Mesmo parecendo que os momentos foram felizes, atenta-se ao tipo as ondas vão, mas volta. E quando são vencidas, elas se fortificam. Deus sempre toca na ferida, é algo que vai doer. E é graças a ela que conseguimos crescer. O Senhor está à minha espera, mas o pecado não me quer deixar passar. Meu